de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade, entrando no ar, aqui na Melodia FM, a Educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser. Eu, Renato. Renato Tavolieri Filho, com vocês, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. E dando sequência à nossa semana especial de música brasileira, logo após a Semana Santa, num clima de renascimento trazido pela Páscoa, de vida, de celebração, com uma energia renascida, revigorada, estamos trazendo shows especiais, gravações muito raras e de muito bom gosto dos maiores nomes da nossa música popular. E hoje, especialmente, trago um show muito, muito bonito dessa cantora maior, que é Simone. Vocês prestem atenção ao início do show, quando ela entra. Ela está toda de branco, como sempre, com o seu saravá. É emocionante. As músicas são todas elas escolhidas a dedo, claro, dentre os maiores sucessos. Ela traz muitos convidados especiais, como vocês verão. E é um retorno depois de uma parada durante algum tempo, e ela avisa que está voltando, e voltou maravilhosa, como sempre. Para nossa alegria, que temos nela uma das maiores cantoras da nossa música popular. Então, para vocês, no dia de hoje, Simone, ao vivo. Vamos lá? Chegar, andei nas nuvens,

risada mais gostosa. Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Quero sua alegria escandalosa, vitoriosa por não ter vergonha de aprender como se goza. Quero toda a sua pouca castidade, quero toda a sua louca liberdade, quero toda essa vontade de passar dos seus limites, ir além. Sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, que a vida pode ser maravilhosa. Quero toda a sua pouca castidade também. Quero toda a sua louca liberdade. Quero toda essa vontade de passar dos seus limites, ir além. Risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa, a vida pode ser maravilhosa. Ei. Não ter vergonha de aprender como se goza, que a vida pode ser Vamos. Veste de um jeito que só ela. Ela vive entre o aqui e o alheio. As meninas não gostam muito dela. Ela tem um tribal no tornozelo e na nuca adornece uma serpente, o que faz ela ser quase um segredo. É o ser ela assim, tão transparente. Ela é livre, ser livre a faz brilhar. Ela é filha da terra, céu e mar. Dandara. Ei, ei. Dere kundê kundê. Dere kundê kundô. Dere kundê lê kundê. Dere kundê kundô. Ela faz mechas claras nos cabelos,

Quem pode querer ser feliz se não for por um bem de amor? Eu sei que vocês vão dizer: a questão é querer, desejar, decidir. Aí diz o meu coração: que prazer tem em bater se ela não vai ouvir cantar? Mas me digam pra quê e o que vou sonhar só querendo escapar à dor. Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Quem pode querer ser feliz se não for por amor? Obrigado. Meu maestro Ricardo Leão. Meu outro maestro, Julinho Teixeira. Se você vier, pro que der e vier comigo, eu te prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar? Numa praça, na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor. Se você vier e quiser, pro que der e vier comigo. Se branco ele for, esse tanto, esse tão grande amor. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se você vier e quiser e vier, pro que der e vier comigo. Eu soube que disseram por aí E foi pessoa séria quem falou que você tava com saudade de me ouvir cantar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem teu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você sonhar, pra você cantar, pra você feliz, pra você amar. Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez sonhar, que me fez cantar, que me fez feliz, que me fez amar. Eu soube que disseram por aí e foi pessoa séria quem falou que você tava com saudade de me ouvir cantar por aí. Eu sei que você disse por aí que não tava muito bem teu novo amor. Você tava mais querendo era me ver passar por aí. Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor. Esse samba é pra você que me fez sorrir, que me fez chorar, que me fez cantar, que me fez feliz, que me fez amar. Pois é, esse samba é pra você, ó meu amor. Esse samba é pra você sorrir, pra você sonhar, pra você cantar, pra você feliz, pra você amar. Quando a gente ama, faz qualquer loucura, só se pensa em cama, se perde a censura. Alma desinvesta, é festa, é festa, é festa, é festa, até quando o sol raiar. Quando a gente gosta, gosta de anarquia, anda descomposta, fica mais vadia. Faz o que não presta, é festa, é festa, é festa, é festa, até quando o sol raiar. Ah, vale tudo na hora da gente amar, e a gente diz coisas que nem ia imaginar. Me lambe, me morde, me arranha, me bate. Ah, isso não tinha que acabar. Quando a gente ama, ri de orelha a orelha, faz qualquer programa, o que der na telha.

que eu tô voltando.